Funcionamento. Chamaram para posicionamento no 293. Só nome mesmo era mesmo. Só 9604, chama sempre Recife. Frequência 2685, altera 2545. Confirma a alternativa? 2545. 2685, 1245, até 9604. São 3323, Roituna, desça 2 mil pés, autorizada a final da Costuma Zero. Tudo autorizada, é partida da 7-1 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Zulu 1-0, Adetango Bravo Eco, nível de voo 300, Pestanhosa no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5146, 3171. Obrigado, Guarulhos, nível 300, Zulu 1-0. Carro Eco, recolando a 1-0, curva direita no perfil da El Motiva, 1-2-0-8, e aciona a transição 4-6, 3171. 3171 é saída da El, transição Motiva. Da El com todas as restrições de nível da carta, após da El vou posição Lida, após Lida vou Motiva, senhor. Da El, Lida, Motiva, 3171. Correto, portão 62, chame pronto para o posicionamento, 3171. Aprovado por estacionamento, chame táxi, chame 251. Livre, chama táxi, 251. 23. Salvador, são 9606 na 02, solicito estacionamento na posição, posteriormente eu vou te ver. Salvador 3323, dona. Guarda posicionamento, 9606. 017, continue a aproximação, chame quando avistando o trabalho travado 3323. Reportar a avistando. Embarcar travado 3323. 158 a bordo, por gentileza, confirme alternativa e autonomia. 5 horas e 20 minutos, alternando galeão. O Oceaneer 9251, taxi aprovado, parte principal Índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95-6251. Bate Índia, quando pronto, 1895, obrigado. Puta 9606, coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Alfa 320 da Avianca à cauda, tem livre o acionamento posterior pushback, chame pronto para o táxi. A gente faz passagem da Avianca, está livre o acionamento e posteriormente o pushback, só 9606. Salvador, Dan 3171, 612, a pushback é acionada. Tira, baixar trabalho. Dan 3323, tem pouso autorizado, pista 10, vento 340 graus, 04 nós, pista 10, molhada devido à chuva passada já. Tira, autorizado, pouso 10, 3323. Vou em pouso com emergência médica que irá passar a sua cauda em aproximadamente mais 3 minutos. Mantenha a posição, aguarde a transição de posto. aguardando TAM 3, 171. Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Ok, salve por teste de áudio, grato. Ok. Confia, Belo Horizonte, 2, 4 anos. Confirma, Belo Horizonte, Bravo Zuleco. Tá para 608-10, vamos chamar um pouquinho antes. Gente, assim que eu tiver o plano na tela, eu te chamo para a Copa Bravo Zulu Eco, Belo Horizonte. Perfeito, muito obrigado, Zulu Eco. Airpoint espera, pronto, 2 alvo, tráfego na final. Poxa, número 251, após a passagem do Airbus da TAM, agora na curtíssima, a linha mantém pista 10. A linha mantém hoje na 10 pontos. TAM 3323 no solo aos 39, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Solo, Gol 9176, bom dia, ciente da Mike, quando disponível autorização para Fortaleza. Obrigado, prepare uma transição frutinha, White Corp, Gol 9176. Como frutinha, circuito. TAM 3323, autorizado táxi via Alfa, ingresso taxiway Juliette até o portão 08, TAM 3323. Alfa Juliette. Autorizado decolar pistando 0, vento 340 graus com 04 nós. Devedão no 0, iniciando na 2 cono. Bianca que solicitou o reboque agora. Oscar Novelio Wilson, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 5. Muito bem, o Oscar November Whisky está autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso, pátio principal, Oscar November Whisky. Whisky ciente, chamará para regresso, pátio 3. Que chame para ingresso a parte principal, ok? Yes. Qual o nome da companhia que vai pro ex autorizado para chamar intencionamento para o TAM 3171? Afirmo 3171, em coordenação com o pessoal, após a passagem do 321 da companhia, a cauda tem nível posicionamento no meio dos chame táxi 3171. Yes. Pois era o nome da companhia para autorizar em coordenação também. Confirmando a 9606, iniciando o push na 02. 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa. Salvador, boa, 6251, da Oceané. 6251, contato radar na decolagem, voo em Leda, sobe ao 360, solicita vigilância. Leda ao 360, vigilância na 10. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso 10. Primeira curva à esquerda. Saída Momo. Transição Frutti. Controle 120 decimal 8. Transponder 5150, Gol 9176. Autorizado, Fortaleza, nível 370, via rota do plano de voo, decola 10, curva esquerda, Momo Frutti, controle 1208, aciona 5150, voo 9176. 5150, o transponder 9176. Correto, 5150. Correto, protejamento 9176, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará pronto, 9176. Fala, bom dia, gol 9572. 9572, para Fortaleza, eu tenho aprovado nível 370. Prepare bomba transição Froti e aguarde para o papel. Guardando, 9572. Na 251, não vou em Ognazio. Boa, Ognazio, 6251. Dando autorização para ingresso no pátio principal, Ingrid número 5. Só um minuto, Whisky. Confia? Aguarde, Whisky, aguarde. Tem condições, o senhor já está na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal? Positivo, salto. Condições de agilizar até o portão 5, senhor? Vai depender do trator, eu espero o trânsito aí passar. Tá ok então, mantenha a posição aguardando para o ingresso. Tem só precaução que o trator pode ser batido e complicado. Correto. Solo gol 9176, puxa acionamento 97. Portão 7, aprovado o pushback acionamento, chame táxi 9176. 76 chamará. Né? 9572, pronto para cópia. Prossiga, 9572. Gol 9572, autorizado para Sierra Brava Foxtrot Zulu via rota do plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120.8, transponder 5154, gol 9572. Fortaleza 370, roda o plano, devalua 10, Momo Froti, esquerda, pós, 208, controle, 5154, transponder. Correto, gol 9572, chame pronto para o push para estacionamento, confirme somente seu portão. Porta lá, portão 1. Portão 1 no Vira gol 9566, sente da Mike. Da 9566 da Gol. Bom dia, Fortaleza, tenho 370 já aprovado. Aguarde para cópia, prepare Momo, transição Frutti, senhor. Aguardando Momo Frutti, na escuta. Autonomia de 4 horas e alternativa é confins 4 horas, 199-3171, aguarde para o início do táxi. Delta 9606, pronto para o taxi. Alterna Salvador, POB 160, está com 4 horas de autonomia. Obrigado, Delta 9606, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera da pista no 0, ajuste no 07. Ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95906. Livre, táxi direita, seu ponto de espera da 10, 1895, plano 906. 3171, segue a base da companhia em direção ao ponto de espera, pista no 0, 1007, QNH. No ponto de espera quando pronto, chama torre 118, decimal 95, 3171. Aeronave da companhia, espera 1895, estar 1097. E 566 pronto para cópia. Chama o gol 9566. Pronto, cópia, senhor. Afirma, prossiga. Gol 9566 autorizado, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, via rota do plano de voo, nível de voo 370. Pista em usando 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti, controle 120, decimal 8, transponder 5155, gol 9566. Autorizado Fortaleza no nível 370, rota conforme, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Momo, transição Frutti. Controle Salvador 208, aciona 5155, está na remota, 5, gol 9566. Correto, cotejamento, o gol 9566 no pátio 3, chame pronto para o puxa e estacionamento. Chamará, gol 9566. Salvador, bom dia, gol 9568, está no 10. Autorização Fortaleza, ciente da mãe. 9568, Fortaleza 370, tem aprovado, baixo para deixar. Decolar pista 10, vento 0, 10 graus com 02 nós. Nível é decolado no 0, está 9606. 9568, pronto, cópia. Obrigado. Gol 9568, autorizado Serra Bravo, Foxtrot, Sulu, via rota do plano, nível 370. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frotti. Controle 120, decimal 8, transponder 5163, gol 9568. Autorizado gol 9568, Fortaleza 377, de acordo com o plano. Decolado no 0, primeira curva à esquerda, na Momo Frotti. Controle Salvador 208, acena 5163, 5068 agora. Correto, 9568, chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente o portão. Reportará para o 10 no 10. 10, copiado. 25, 3 da 95, muito tempo, grato, excelente dia. Zero, vovô. Autonomia de 1.3 horas e 3 alternas na Teresina. 169. Obrigado, senhor. Táxi aprovado até o ponto de espera, pista no 0, pátio Índia, ajuste no 0 no 7, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, gol 9176. Pátio Índia, ponto de espera no 8, 95, 1017, boa noite. Pushback salamento, gol 9572, porta 1. Portão 1, aguarde para o push, o gol 9572. Roda. O Salvador, bom dia, tá 9608, informação Mike, portão 3. 608, aguarde cópia Fortaleza 370, prepare Momo, transição Frutti, senhor. Momo Frutti 370, 9608, obrigado. O 9606 decolado ao 52, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, antes. Com controle Salvador, tá 9606, cruza 1610, saída Momo. Isso, saída Momo, sobe 370, 9606. Subindo 370, saída Momo, tá 9606. Zona 71 autorizado a decolar, pista no 0, vento 050 graus, 03 nós. Decolagem no 0, Salvador, Avianca, Salvador, Whisky. Oscar November Whisky, livre ingresso até o portão 5, mandando escuta constante, chama o término, Oscar November Whisky. Presidente, chamarei. 9608, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 9608 autorizado, Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 120.8, transponder 5153, tá 9608. Positivo, 370 aprovado para Fortaleza, Perzulu 19 até Bangu, passa direto a Bucu, decola Momo, Frutti, curvando à esquerda. Controle 1208, o transponder é 5153 até 9608. Fechamento correto até 9608, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Reportar, muito obrigado. Voo 9572 no portão 1, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado a passar lá, 9572. Decolado aos 55, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Obrigado, tenha uma boa dia. Salvador, bom dia. Zona 71, Dael, bom dia. Zona 71, sobe 300, contato radar, via Dael, vigilância. Sim, 9176, autorizado decolar, pistão no 0, vento 050 graus com 03 nós. Livre alinhar e decolar, pista no 0, voo 9176. Salvador, Avianca, Oscar, 92, comunicando o tempo de reboque. Copiado, Isca, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 3323. Afirma que a justiça se chamou TAM 3323. Afirmativo, o senhor está de previsto a uniforme do Luno, já? Afirmo, eu tenho já sua cópia para o 340. Guarulhos, pronto para cópia? Pronto. 3323, autorizada Sierra Bravo Golf Romeo, via para o Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso no 0. Primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5172, TAM 3323. 3323 autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, até Taubaté. Decolada 10, curva direita na saída da El, transição Motiva, aciona 5172 e o controle 1208. Correto, então 3323, chame pronto para o puxo acionamento, o portão 8. Positivo. Colado ao 57, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom trabalho, 9.9.7.6. 91176, decolou na Momo, bom dia. Pegou o 91176, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370, vigilância radar. Sobe mais a nível 370, vigilância 91176. Autoriza voar ponte, voa para o TAM 3171, senhor. Guarde autorização do centro Recife 3171. Voo 9572, táxi, 161 a bordo, 1317, São Luís. Copiado, voo 9572, táxi aprovado via parte principal, correção. À direita tem o ponto de espera pista no zero, aprovado, taxiway Índia, ajuste no 07, ponto de espera quando pronto, chame torre 18 decimal 95, voo 9572. Índia 295, bom dia. Resumo 71, autorizado voo Mótima. Mótima, 71. 9606, chama sempre Recife, frequência 12685, alternativa 12545. 2685, 2545, obrigado. Bom dia, gol 95, 9572, pronto, pronto, espera, 1-0. 9572, autorizando linha decolar, pistola 0, vento variável com 2 nós, agora 350 graus, ajuste no 0, 1-7. Ele decolagem 1-0, gol 9572. Gol 9566, puxa da cancelamento no pátio 3. O 9566 tem livre puxa para cancelamento, chame próximo táxi. Autorizado, chamar para o táxi, gol 9566. Decolado ao 03, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 08, gol 9572, bom dia. Bom dia, gol 9572. Ouro 572, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370, vigilância. Olha, 370, gol 9572, autoriza por ali, Momo? Oi, Momo, autorizado. Agora o Momo, gol 9572. 3171, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 1395. 191976, chama Centro Recife, frequência 1685, alterna 1545. 1685-2545, bom dia. 9176. Controle o voo 9572, não sabe? Bravo Zulu Eco, é o solo de Salvador? Gol 9566 para o táxi com 153 a bordo, 1320 alternando São Luís. Gol 9566, táxi aprovado até o ponto de espera da pistão no 0, ajuste no 0 no 7, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, gol 9566. Autorizado até o ponto de espera, quando lá pronto, 1895, voo 9566, obrigado, bom dia. Salve, Salvador, bom dia, voo 1961, informação, Mike, autorização, Galeão. No 961, o Galeão tem o 360 já aprovado, transcópia. Transcópia, gol 961. Gol 961, autorizado Sierra Bravo, Golf Lima, Viper, novembro 857 até Moussu, nível de voo 360, estendeu zona 0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1-20-8, transponder 5171, voo 1961. 7 para Zebra Golf Lima, 360 autorizado, upper 9857, pois Moço, decola da 10, direita, Del Leda Irumi, controle 208-5171, voo 1961-09. 5171, no cotejamento correto, gol 9161, Porto 9, chame pronto para o pushback, acionamento já. Chama lá, gol 9161. Fala, gol 9568 para o ataque. Temos 320 de autonomia, alterna receita, 179 a bordo. Ando gol 9568. Táxi aprovado até através do portão 612. Seguirá um Boeing da companhia agora, ingressando na parte principal até o ponto de espera pistão 0 via Índia. Ajuste no 0 no 7. no ponto de espera, como número 2, quando pronto, chame torre 198 decimal 95, voo 9568. Gente, está autorizando até outra vez do meia dúzia, siga no colega, após via Índia, a monitorar a torre 1895, voo 9568, bom dia. Já, só uma, só, por gentileza, no ponto de espera, quando pronto, chame a torre, ok? Chame a torre. Chama a torre, então, 9568. Alô, TAM 9608? 9608, portão 3, prossiga. É, positivo. Tenha contato com o pessoal do aeroporto aqui para retirar o finger? Eu vou entrar em contato com o pessoal da Fert. Positivo, muito obrigado. Só falta essa aqui para pedir o pushback. Gente. Voo 9572, chama centro recíproco, frequência no 2685, alternativa 2545. 685, 2545, voo 9572, bom. Então 9608, a situação já tem ciência da inveja. Ok, então, obrigado. Salvador, bom dia, voo 9566, ponto espera da 10, pronto. Voo 9566, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 350 graus com 03 nós. Alinha e decola da 10, voo 9566. Salvador, muito bom dia, Oceaneiro 6225, a novembro. 25, a sua identificação, proa da posição Wolf, via descida. Confirma. Proa de Wolf, chamada descida. Gente, bom, no Wolf, reportaremos, 6225. Descida liberado pelo centro, no modelo ideal, descida até o 160, 6225. Gente, autorizado até 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil com 1017, 6225, grato. 3. Portão 3, autorizado, puxa para questionamento, tá? 9608, chame táxi. Passa táxi, tá 9608. Tá no 8, puxa para questionamento. 961, por gentileza confirme, portão 9, é isso? Olo, 961 está no 9. Gente, liga o posicionamento 9, senhor Schrax. Chamada táxi, vou. Ali, mano, meu. 9566 decolado ao Zuno 3, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Bom domingo, vamos chamar o 208, 9566. Controle, voo 9566, 1700. Zero vigilância radar. 370, sobe 5-6. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento variável com 2 nós, ajuste no 0, 1 no 7. Livre decolagem, 9568. Controle o 9566. Possibilidade de voar pelo de forte. Após Momo, seu voo a Buco. Após Momo, voa a Bangu. Obrigado. A Buco? A Buco, senhor. Obrigado. Decolado Zona 5, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, 9568, amanhã. Controle, bom dia, 9568, decolou. 9568, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 370. 370, 9568. Para táxi do 961, está com 162 a bordo, 354, alterna no Campinas. Confirmar as informações, sou Copinho e Campinas. Está com 162 a bordo, 3:54, alternando Serra Brava, Quilo Papá. Copiando, voo 1961, táxi aprovado até através do portão 612, ajuste agora no 07. Chame através do 612 para prosseguir com o táxi, gol 9611. 7, aprovado até o 612, chamará através do 612, gol 9611. Quando através do 612, atente ao Arcos Tatã, agora através do portão 04, presta inicial ao táxi, seguirá o mesmo via Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 017, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95, o gol 1961. Preste atento ao Arcos Tatã, visual com o mesmo, mas via Índia no ponto de espera 1895, gol 9. Para o táxi TAM 9608, 139 a bordo, autonomia de 3,50, alterno Salvador. Bloqueado o TAM 9608, táxi aprovado via Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste agora no 0 no 7. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, TAM 9608. Via Índia, 1017, ponto de espera 1895. Obrigado, daqui a pouco, TAM 9608. Chinami 225, desce a 2.000 pés, autorizada a aproximação final da pista no 0. 2.000, autorizada aproximação LS X-Ray 1-0, 1956, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 12685, 2545, 9566. Controle Salvador, Gol no 865, livrou nível 220 para 1160, Projeto Alagoinha, centro ativo. Identifique, desça para 4.000 pés e a chegada Bonse, ajuste no 017. Chegada Bonse para 4.000 pés no 1017, boa noite, mesmo. Voo 9568, sobe restrito a nível de voo 350. 350 está restrito, voo 9568. Cadê? Está pronto. 9608 autorizado a alinhar e decolar, questão no 0, vento 320 graus, 02 nós. Ali decola no 0, tá 9608. O 9568 chama o Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. Recife 9265, alterno 2545, 9568. Bom dia, 961, confirme, já pronto? Pronto, vou 961. 961, após o início da rolagem do TAM, mantém na 10, 961. 10, após a rolagem do TAM, ali na 10, gol 961. Bravo Zulu Eco, para Belo Horizonte 240, só um minuto, cópia, senhor. Prepare por gentileza a Dael, transição coral. Escuta, preparar a Dael coral, Bravo do Eco, sim. Decolando os 23, chame agora o controle Salvador em 120.8, tá bom? 208, bom dia, 39608. Controle Salvador, bom dia, tá 9608, cruzando 1910 pela Momo Frotti. A 9608, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 370, vigilância radar. Sobe ao 370, tá, 961, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 300 graus, 02 nós. Autorizado a decolar, dá no zero, vou lá, meu, não. Para conta, Bravo Zulu Eco. Porto Romeu, Bravo Zulu Eco, autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota do plano de voo, nível de voo 240. Pistão em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição coral. Controle 120.8, transponder 5173, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco. Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 240, a rota do plano de voo. Decolador no zero com curva direita no perfil da El, transição coral. Controle 120.8, e o transponder 5173, é o Bravo, Zulu Eco. Correto, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco, parte 3, chame pronto para o puxo acionamento. Correção, chame pronto para o acionamento. Gente, tá no pátio 3, já tá pronto para acionamento, Bravo Zulu Eco. Livre, Bravo Zulu Eco, chame táxi. Chamarei, Bravo Zulu Eco. Chamarei 25, chame torre em frequência 118, decimal 95. 295, 225. 961, decolado aos 26, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, Gol Lavelo, bom dia. Puxa, 6225, é a torre de Salvador. 6225, na escuta, tá brisado. 6225, bom dia, tráfego avistado, Juntino 017, pistão no zero molhada devido à chuva passada. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando, senhor. Afirmativo, tá brisado, baixado travado, 6225. China 6225, pouso autorizado, pista 10, vento 300 graus com 02 nós, pista molhada. Sim, aqui 6225.